Houston and then Chicago. T3597, autorizado Salvador para Brasília, via Upper Zulu 107, nível 380, decola pista 1-0, após primeira curva direita, sai da árvore transição Elefa, transponder 5072, controle frequência 120 decimal 8. Então 3597, confirme nível, copiado? 380. Então 3597, cotejamento correto, reporte ponto para puxa, Sena. Bandeira 3859, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do taxi direto. Potência 3859. Alô, Gorra 715. 715, confirme ciente da informação Lima. Nosso portão é o 2, autorização de tráfego a Brasília. 1795, aguarde, número 2 para Copa. 1607, pronto, Copa. 1607, autorizado de Salvador para Guarulhos, via Upper Zulu 16, até Bravo, até Zulu, após Trive, após rota prevista no plano de voo, nível 360, decola pistão 1-0, após primeira curva direita, da Euleda após bridge, transponder 5070, controle frequência 120 decimal 8. No 607, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Confirma para o sol. Juliette, 3859, autorizado ingresso no Pite 1, no gate 05, via Juliette. Para o 5, via Juliette, 3859. Fala, Salvador, bom dia, 1297 para... Bom, 8897, mantém escuta, número 2 para a cota. Saída da Euleda Bridge com 1897. Saída da Euleda Bridge, Salvador Azul 4069, taxi 3, agora sim para pushback. 4069, autorizado puxa, pode voltar para ataque. Vou operar ponto para ataque, Azul 4069. Fifty five five one four, confirming Roger of the Lima information. Yes, we've got Lima information. We would request level 130 to Aracaju as possible on the departure. 55514, stand by for copy, number 3. Roger, have you copied level 130 if possible and call the departure? Gotcha. 514. Alright. 9910 está autorizado, aproximação em LS. Positivo no 715. O 1-7-5 autorizado Salvador para Brasília, e é o peso 1-7, nível 360, decola pistão 1-0 após primeira curva à direita, saída árvore, transição elefa, transponder 5074, controle de frequência 1-2-0, decimal 8. 360 aprovado como fora do plano de voo, decolando 1-0, cruzando à direita, perfil árvore, elefa, 5074 no transponder 208 é o controle de saída, 1-7-1-5. 1-7-1-5, cotejamento correto, reporte pronto para puxação. 1-8-9-7.4. 1-8-9-7, autorizado de Salvador para Confins, via Upezulu 1-6, nível 360, decola pistão 1-0 após primeira curva direita, saída da Euleda após bridge, transponder 5101, controle de frequência 1-2-0, decimal 8. Galeão no 3620. Mas até agora o melhor centro de controle do Nordeste não nos informou nenhuma alteração de nível. Tá na escuta, bom, 104, obrigado, Fabel, 360 na escuta. O 1-8-9-7, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, senhora. Reportará. 3597, autorizado, puxa, senhora. Aguarde. Correção TAN 3517, aguarde, mantenha a posição. Aguardando devido a Embraer da Azul, que já sinalizou o push, logo logo vai chamar pro táxi, ok? Salvador Azul 40069, passe 3 para o táxi. Confirmando, 97 a bordo, 4 horas e 46 de autonomia, alterna Galeão. Afirmativo, confirmando, 97 a bordo, Galeão 4 e 46. Isso, 97, 4 horas e 46. Está livre então, em frente Índia, no ponto de espera, chama 2086, 1021 na altímetro, 1-0-2, no bom voo, Azul 40069. Gente, Índia, ponto de espera, 286, azul 4071, ajuste 1020, confirma? Corrigindo a frequência, a torre está operando agora com a 18895, 1 no 8.95, e o altímetro no 021. 021, obrigado. Total no localizador. Total no localizador, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre 1 no 8.95. Ah, afirmativo, agradeço ao melhor controle de Salvador. Um abraço. Trezeiro, Formação Lima, confere, informo que é número 2 para a cópia, aguarde. Recife, 1-2-5, ano. Ou melhor agora, 1-2-5, ano, boa. O 135 no site, após passagem do Embraer da Azul, autorizado, puxa a cena. Após a passagem do Embraer da Azul, autorizado, puxamento da 357. Boa noite, 04, está passando da El, centro de controle de área, autoriza sua partida direto para Bridge. Chame 1251 e boa viagem. 251, direto Bridge, obrigado. Bom, 804, abraço. 6, Golf 677. Take off from runway 10 after turn right. On the departure, flight level 130, squawk 0260, frequency Salvador approach 120.8. Okay, we'll perform, we'll depart runway 10 with a left turn to Aracaju, performing code departure, vehicle 677, level 130, approach 0260, squawk departure at 120.8. 5514, confirming left turn. Yes, we'll head northward. 5514, read back correct, report to red to start up and push. We'll go nitro break. Bom dia, uma vida prevista por um galeão. 3153, confirme o horário do plano de voo. 10h20. 3153, saída prevista da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, obrigado. Solo, bom dia, total 9910, Lisbona. Total 9910, correção, total 9910, autorizado táxi via Alfa Kilo, até o pátio 3, portão, correção, posição 5. Doutor, seria a saída prevista para o gol 9030? O 9030, saída prevista Puca Caju. Puca Aracaju, obrigado. Doutor, bom dia, Lapa 6570. Autorização Recife. Nave 6570, saída prevista Pucaru. Aguarde para a cópia número 2, correção Puca Caju. Puca Caju, guardando a cópia, o 6570. Autorizado táxi até ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame torre frequência 1119 decimal 1118 decimal 95 altímetro 1022. No 5, após passagem do TAM na retaguarda, autorizado o iniciar push e etc. Após o TAM, iniciar push e chama táxi no 7 no 5. VIP, can you confirm? We request push and start. O 9607, aguarde. VIP 5514, clear the push and start up. Report for tax trip. Will go, double 514. O 9607, autorizado push e acionar, report for tax. Salvador, meu cordial, vamos partir para Leda, subindo sem restrições, câmbio, após Leda Bridge. Muito obrigado, após Leda Bridge, direto Leda então da presente azul, 94069. Positivo, 69, contato radar. 9030, pronto, cota? Há muito tempo, estou pronto para cota, vou 9030. 9030, autorizado Salvador para Recife, via Uperuísque 58. Decola pista 1-0, após curva à esquerda, nível 4, 1-0, saída Puca, transição Caju, transponder 5-0, 7-7, controle de frequência 1-2-0, decimal 8. 4-0 autorizado para Recife, curva à esquerda, Puca, transição Aracaju, 5-0, 7-7, é o transponder, controle de saída, 1-2-0, decimal 8. 3-0, confirma a rota e nível, por gentileza. 4-0, conforme cotejado, é previsto 58, gol 9030, esquerda do Caracaju. E tá pronto pro pushback e acionamento também, gol 9030. O 9030 informa que é o número 2 no setor para push e acionar. Ok, então vai aguardar pushback e acionamento, gol 9030. 6570, pronto, Fábio. Prossiga, 6570. 6570, autorizado Salvador para Recife, via Upper Whisky 58, nível 390, decola pistão 190 após curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 51115, controle frequência 120.8. Autorizado Recife no 390, a rota do plano é Upper Whisky 58, decolando a 10, curva à esquerda, Puca, transição Caju, 51115, transponder 1208, controle. Ado 6570, cotejamento correto, reporte pronto para puxa sana. Portará. 35514, request taxi 59 ourselves on board. 3 hours and a half endurance in alternate Salvador. O 3507 ao controle, está em contato radar, gire à direita para Elefa e suba restrito ao nível 90 devido a tráfego. Direita, Elefa, 90, restrito devido ao tráfego, está 3597. Positivo, contato radar. 86, 1022 agora no altímetro, corrigindo a 218.95. 4895, no ponto 0, no 75, no 022. O 355-14, could you confirm souls on board, endurance? Endurance, 3 hours and a half, and 59 souls on board. I didn't cut. 59 souls on board, 59, and 3 hours and a half. Okay, and still the 35514, text straight ahead via India at the home point contact 118.95. Straight ahead, Aspen 3, by the apron, India, Alpha, the home point. Tower 118.95, 5514, pleasant day. Romeu, a intenção é Parque Pituaçu e Avenida Paralela. Parque Pituaçu, Romeu, vou local, Salvador, Salvador, decola no 7, primeira curva direita, corredor, vai na linha do litoral sul, sempre o voo em Parque Pituaçu e Avenida Paralela, 0195 no transponder, o controle 120.8, Parque Pituaçu, Romeu. Bravo, Alfa Tango. Acendo o tráfego negativo visual, Bravo, Alfa Tango. Só corrigindo a 20895 hoje. E o altímetro agora no 022, 02 a bordo, bata, chama a 20895, o Marcos já te rompeu. Para o táxi, estou no 607, PLB 187, 3 horas e 50, Serra Galeão. 3 horas e 50, Galeão, Gol no 607, confirma apenas o PLB, por gentileza. 187. 187 a bordo, táxi via Pátio Índia, seguirão a TR da Trip com o número 2, no ponto espera chama 20895, altímetro 1022. Via Pátio Índia, segue a TR no ponto espera 2295, no 607. Para o Salvador, bom no 8, 97, seja chamado para o afirmativo, gol no 897. Coordenação aqui de Sola, após o 737-800 da companhia passar a retaguarda. Informo que está passando agora no momento a TR da Trip, logo em seguida um C37-800 da companhia. Após o tráfego, está autorizado no 03. Ok, após o tráfego, desde a autorização de estacionamento. Agora para o Azul 4069, chame Recife 1251. Recife 251, Azul 4069. OTAN 3597, suba para o nível autorizado. Subindo para o nível autorizado, 380, tá 3517. Bravo Alfa Tango, passou a vertical de Salvador. A gente confere, Tango. Tráfego informado, já foi superado. Gente, grato. Controle Salvador, voo no 715, bom dia, decolamos a árvore, não se escuta. Voo no 715, controle, passa 2000, gire à direita e voe e alefa, contato radar estabelecido, cara. Ok, cruzando à direita na prova de eleva, voo no 715. Ainda fomos restritos ao 080, confirma o voo no 715. Confirma a restrição. Ok, restrito 080, no 715, cruzando à direita e leva. Positivo, eu tenho um cruzamento de Recife para Ilhéus, é um pequeno porte, abandonou a vertical, está no setor sudoeste, na próxima do campo, nível 100. Gente, no 715. 5 minutos para puxar essa na... 5 minutos para o pushback, estou na 030. Copa Tango, Hotel Lima Hotel, controle Salvador. Procedência e destino, Hotel Lima Hotel. Qual altitude transponder alocada? Qual tipo de equipamento, Hotel Lima? Lima Hotel. Muito bom. Prossiga em condições visuais. Via Xé, 500 pés, ajuste 1022, operação visual. O ajuste é 1 no 022. O gol 715, tráfego informado, afastado 8 milhas e meia, está na sua posição de 11 horas. Gente, o gol no 715. Salvador Departure, good morning, trip number 514. Trip 514 control, we are ready, contact us, it is clear. 5514. Chame Recife 1260. Recife 1260, 3517. Voo 715, suba para o nível autorizado, o tráfego informado já foi superado, está afastado 7 milhas. Câmbio. Gente, observando equipamento e subindo ao 360, voo 715. Alô, Salvador, voo 897, pronto para táxi, DLB 179, Alterna Campinas, 3 horas de autonomia. Voo 897, confirme informações para táxi. DLB 179, Alterna Campinas, 3 horas de autonomia. For request, call you straight. You're clear. Thank you.